1877, chame 136, frequência 251. Recife 251. 251, voo 1817, confere. A mensagem é pro voo 1817. Afirmativo. Tá difícil de entender, viu, meu amigo? Você não vai me levar mal, não, mas tá. Eu não entendi, pode repetir? Centro Recife 1251. Entende que a mensagem é para ele mesmo, para nós mesmo, do voo 1817, chama Recife 12515. 1251. 1251, voo 1817. Salvador, bom dia, é o Webjet, Luiz, Juliette, Victor. Juliette, Victor, bom dia, prossiga. Luiz, Juliette, Victor, solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, box número 05. Está autorizado, Whisky Juliette Victor, reporte ao término do reboque. Iniciando, reportará ao término, Whisky Juliette Victor. Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Vitor, reportando o término do reporte para o box 05, parte principal. Obrigado e bom dia. Bom dia.